desde o início de 2007 tivemos a oportunidade de passar por aqui dos mais géneros diferentes de música. Lançado este ano, e é um novo compositor, um novo artista em Portugal, lança-nos com logo um desafio, Cento Beat. Cento Beat, para quem esteja mais atento, de facto, estamos a falar de TT, Tiago Teixeira, o seu real nome, da qual hoje vamos conversar. Cento Beat é um disco completo de um autor que se quer definir também assim, não é, TT? Tal e qual. Cento Beat é um novo beat, assim dizendo. Compositor, bailarino, enfim, convida pessoas para participar neste seu disco. Defina-nos o que é este Cento Beat. O Cento Beat foi uma necessidade que eu tive de apresentar o meu estilo musical, quer dizer, a forma de cantar R&B em português, a forma melódica que o álbum foi feito. O Cento Beat basicamente é uma chamada de atenção às pessoas para ouvirem o que se pode fazer de diferente em Portugal. Convidou, entre outros, o Nuno Guerreiro, que aliás partilha consigo o arranjo de um tema, não é? A letra, de Não Posso Negar Mais. Entretanto, é um trabalho solitário. Todas as letras e músicas têm o seu cunho. Isso é difícil, não? Quer dizer, não é difícil. Foi tudo um caminho que foi percorrido com tranquilidade. Porque a letra, a música, as linhas vocais, é tudo algo que se completa. O nome foi engraçado porque a gente já tinha gravado No Olhos Para Trás, então parece que já estava a química entre nós tinha crescido. E então foi um tema que também nos fluiu com facilidade, não posso ligar mais. Mas é uma coisa que se faz com naturalidade, por acaso. Onde é que vai buscar, se não em Portugal, onde é que vai buscar estas influências para este Cento Beat? As influências vêm desde sempre. Eu consumi música norte-americana, música negra, soul, R&B, desde Boyz II Men, Usher, Michael Jackson, Brian McKnight, Joe, R. Kelly. R. Kelly, tem sido um leque de artistas que têm vindo a dar influências. No entanto, enfim, em Portugal, compreendo que este é algo novo que aparece no mercado, não é? Como é que tem sido a reação do público e quais são as suas expectativas para este Cento Beat? O feedback do público está a ser muito bom. Aliás, superou até as minhas expectativas, porque também muito pouco tempo ganham assim, um bom airplay nas rádios. Sim, este dança, este som tem sido paradigmático, não é? Isso, pronto, as novelas, as visitas ao vídeo no YouTube, tudo isto deu-me um certo alento, porque estou a perceber que o público está a ficar moldado para sentir o beat. Então acho que está a correr bem, então. E agora é continuar cada vez melhor. O segundo single também está a ter boa aceitação, que é o Não Olhes Para Trás, pá. Precisamente um dos temas, o último tema do álbum e um dos temas de participação de Nuno Guerreiro, não é? É isso mesmo, está tudo a acontecer no seu melhor, né? Quando fala há pouco de querer ser um músico completo, não é? Também tem a ver com a adesão às novas tecnologias, não é? A própria questão de colocar no YouTube o seu single, que tem tido milhares de visitas, ou seja, portanto, isso é de facto um alento, como disse há pouco, para a sua carreira, não é? Mas é uma maneira fácil de chegar às pessoas, não é? Pois, é uma maneira fácil de chegar às pessoas, pois muita gente tem o lado contra, não é? Porque a venda de discos, a internet fica, por vezes fica limitada, porque as pessoas têm acesso ao álbum após o álbum sair, então, mas eu acho que não, o objetivo é também dar a conhecer às pessoas o trabalho e nesse aspecto a internet, o MySpace, o YouTube, pá, são caminhos perfeitos para alcançar o público que a gente quer. E depois isso refere-se em espetáculos estarem cheios, em pessoas acabarem por comprar o álbum. Como é que vejo que a gente tem que se adaptar a evolução da realidade, exatamente. Das coisas e a tentar aproveitar o melhor que disse tem. uma vez que já falou nisso, vamos até pegar neste tema. Qual é o sentimento que tem em relação às pessoas que ouvem o seu disco, mas porque o piratearam? Isso aborrece-o? Sinceramente, quer dizer, no meu lado profissional aborrece, não é? Porque a nossa profissão é a música e é com os discos que as nossas editoras apostam em nós, não é? É tudo, tem todo esse lado, mas também compreendo que a vida não está fácil e que para pessoas terem acesso a todos os álbuns de quem gostam, que é a forma mais fácil é através da internet, como é óbvio. Empolgação em mim, yeah. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som, yeah. Sinto o beat a mudar a pulsação. Fecha os olhos, esquece a razão, yeah. Sabes, nunca passo de uma tentação. Sabes, nunca passo. Era pouco mais do que uma ilusão, yeah. Baby, stop, não percebo porque que eu e tu, que temos tudo em comum. Faço tudo para dar certo, até bebo Malibu, yeah. Tento ficar mais solto, abordando-te na pista. Por ficar louco, não há quem te resista. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Vem dançar neste som, eu e tu na pista. Vai ser doce, ser bom. Tu consegues fazer com que eu me sinta muito feliz. Baby girl, vem dançar esta noite, eu e tu. Vai ser demais. Vais sentir o que eu sinto, baby. Baby girl, vem dançar neste som, eu e tu na pista. Vai ser doce, ser bom. Tu consegues fazer com que eu me sinta muito feliz. Baby girl, vem dançar esta noite, eu e tu. Vai ser demais. Vai sentir o que eu sinto. Baby, somos iguais. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Dançar este som, anda a dançar. Anda, vem dançar este som. Anda a dançar. Anda, vem dançar este som. Anda, vem dançar este som. Baby girl, vem dançar este som. Eu e tu na pista, vai ser doce, ser bom. Oh girl. girl, vem dançar este som. Eu e tu na pista, vai ser doce, ser bom. Baby girl, vem dançar este som. Eu e tu na pista, vai ser doce, ser bom. Tu consegues fazer com que eu me sinta muito feliz. Baby girl, vem dançar esta noite, eu e tu. Vai ser demais. Vais sentir o que eu sinto. Baby, somos iguais. Assim, que solução é que dava enquanto agente, né, da produção musical, para de algum modo as coisas levarem um rumo que permita facto as editoras não passarem a dificuldades que estão a passar e também os músicos? Se é que há uma solução, né? Sinceramente, no meu caso, a minha ideia é. Ainda não aconteceu isto 100%, mas na nova edição que será do disco para a rua. Já é um bocado para combater isso, que é um disco que já leva dois videoclipes do meu trabalho. É um disco que tem as letras todas no álbum, tem jogo de fotos, tem. É fazer com que a pessoa queira ter o álbum mesmo. Não é só pela música, mas para poder ter as letras, ter as fotos do artista, ter os videoclipes dele, ter os agradecimentos, perceber para quem é que ele dedicou aquilo tudo. Acho que é tentar cativar o público. Epá, a querer ter aquele disco como ter um livro, como eu acho que é por aí, porque normalmente como obra, não é? Os álbuns que eu compro são aqueles álbuns que eu digo, não, este é para recordar. Eu tenho muitos álbuns que compro independentemente do preço, digo, não, isto merece ser recordado, merece estar na minha prateleira. Acho que se calhar é por aí, porque não estou a ver outra forma. Aliás, se bem nos recordarmos, até no tempo do vinil havia, em termos de capas, autênticas obras de arte, não é? Havia grupos, e se recuarmos, vamos buscar Fleetwood Mac, por exemplo, Yes, Santana, que faziam dos álbuns obras de arte fabulosas, não é? É verdade. Ora bem, um dos fatores que, nós entender, fez com que TT fosse logo muito bem aceito foi a sua introdução nas telenovelas, enfim, em mercados onde o público jovem teve acesso ao seu tema, muitas das vezes ainda sem saber quem era sequer o seu autor. Concorda comigo, não? É sim. É uma realidade. É uma realidade. Sente que neste momento há quem queira saber quem é que é o TT? Já depois de andar com o Dança este som, agora quer saber quem é o TT? Sim, sim. Não, sem dúvida, já há um tempo para cá. Que pronto, lá está, a música ganhou logo um impacto muito grande sozinha. Antes de dar a conhecer ao público quem eu era. E agora que a música se tornou familiar para estas milhares e milhares de pessoas que consumiram tanto essa música, agora estão curiosos de saber quem é o TT, como é o resto do álbum. E talvez por isso a febre, entre aspas, continua com o segundo single e com a procura dos vídeos, acho que ganhei o carinho que eu queria do público, que isso é o mais importante. Sem sequer notar, tu vai faz um remix do DJ Bazar. Tu és aquela, meu puro ecstasy. És a razão de ouvir chilar aqui. És a razão, baby. Ei, girl, já chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop som, este som de R&B. Hey girl, chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop som, este som de R&B. Yeah. Já pudeste perceber, teu corpo é algo muito complicado de entender. Parece a disco, sem sequer saber que o povo está todo parado à volta para te ver. Tu és aquela, meu puro ecstasy. És a razão de te ouvir chilar aqui. Yeah, oh, és a razão, baby. Hey girl, já chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop som, este som de R&B. Hey girl, chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop som, este som de R&B. Yeah. Baby girl, anda comigo lá para fora. Já passou muito tempo, já passou da hora. Evitas tudo aquilo que sinto por ti. Pensa que notas a razão de estar aqui. Tu és a peça fundamental no meu jogo. Deixa-me encaixar em ti só mais um pouco. Teu fogo arde em mim. You are my only lady. You are my only lady. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop soul, este som de R&B. Hey girl, chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop soul, este som de R&B. Hey girl, já chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop soul, este som de R&B. Hey girl, chega de conversa. Vamos, mas é fazer a festa. Dançar um som mesmo aqui. Hip hop soul, este som de R&B. Yeah. Ora, em termos de produção deste disco, vamos começar. Antes de mais, o TT, portanto, o Tiago, vem da zona metropolitana de Lisboa, não é? Tem a facilidade de ter o acesso a um estúdio. Isso foi decisivo para o tipo de som que conseguiu criar, não? Sim, também. Quer dizer, se calhar não... Quer dizer, a música está ao alcance de todos, independentemente do ponto do país onde a gente vive, não é? Que é a minha opinião, um bocado, somente as que passou a internet. Sim, sim. As influências vêm não só pelo ambiente, mas também por via cibernética, neste momento. Sim. E a nível ambiente, a gente também é um bocado influenciado por quem nos rodeia, não é? E verdade seja dita, quem me rodeava na altura, irmãos, isso era tudo a onda do rock, não é? Porque nunca foi grande moda no nosso país. Se calhar há 15 anos atrás as pessoas ouvirem hip-hop, não é? Uhum. Ouviam rock, ouviam... Cresci a ouvir outras coisas, só que foi algo natural meu que me puxou para esses lados. Assim, o que havia mais em termos de influência era a questão das bandas de garagem, não é? E este tipo de som não entra nas bandas de garagem, não é? Pois, foi... Isto foi amor à primeira vista, foi desde pequeno, naquele leque enorme de música que os meus irmãos ouviam. Aquelas coletâneas de discos da Tina Turner com Michael Jackson, Michael Bolton, se calhar foi Michael Jackson aquela sonoridade que me puxou, e a partir daí eu fui procurando esse tipo de sonoridade e pronto, e venho ao longo destes anos a trabalhar e a escrever e a produzir e a reproduzir e à procura de uma forma de o fazer à minha maneira, e pronto, sim. E agora sinto que esta forma de fazer R&B, que é muito genuína minha, é muito própria. Ora bem, mas tudo começou muito bem cedo, e podemos pegar aqui nesta ideia, porque o Tiago, provavelmente ninguém se recordará, e eu também não me recordava, até porque não unimos a uma pessoa que já está na sua fase adulta, esteve no Mini Chuva de Estrelas já há uns anos, não é? É verdade. Isso foi decisivo, ou isso apenas foi mais um patamar da escada que levou até este ponto? Não, acho que foi um iníciozinho pequeno do a vontade de querer ver no mundo do espetáculo da música e de não ter medo de apostar, porque foi com 10 anos, foi há 14 anos, por isso já é tipo um toque de coragem, não é? Tipo, escrever, encarar as camas, os castings e tudo. E correu-me tão bem, tudo. Foi tão gratificante porque o contacto com tudo, que eu acho que já para aquela idade foi um episódio positivo, e que isso também me ajudou ao longo do tempo saber que os poucos episódios que já passei no mundo da música foram bons. Esse e outros projetos que eu tive até agora, que eu participei, graças a Deus tudo foi positivo até hoje. Mas conte-nos então o que tem sido esses outros patamares, não é? E que lhe foram permitindo ter conhecimentos musicais, não é? Porque não basta querer fazer um disco, é preciso saber fazê-lo, não é? Que te permitiram, de facto, ir crescendo no mundo da música e conhecendo pessoas, nomeadamente ir conhecendo pessoas como o Nuno Guerreiro, que depois, num disco de estreia seu, ele vai emprestar-lhe a voz. Pois, isso, a nível do processo todo, de projetos, foi tudo projetos, digamos, minimalistas, coisas minhas com o grupo que também me acompanha, que é os Ritmos Urbanos, fazer musicais em discotecas, fazer versões diferentes de músicas que existam. E paralelo a isso, no meu estúdio, eu investi no meu estúdio e perder horas e horas e horas e horas da minha vida a fazer música. E pronto, sim. E acho também que também tem a ver um bocado com a sensibilidade que um artista tem que ter para fazer música e criar música original. Mas acho que foi tudo um processo natural. Eu não tive preso a ninguém, nunca trabalhei assim com músico A ou B, tipo, sempre fiz o meu percurso sozinho no meu estúdio, mas para dar isso, como tinha eventos que a gente fazia, produções musicais, etc., isso tudo me ajudou a fazer um percurso equilibrado, pronto, basicamente é por aí. O Nuno Guerreiro é um episódio engraçado, porque eu cedi uma música ao Convento Club, uma discoteca em Lisboa, e fizeram uma coletânea de R&B Soul Music com artistas de língua portuguesa. E a certa altura, o Nuno Guerreiro apresenta-me num MP3 uma música. Pá, disse, pá, Tito, olha, aqui uma música que eu gosto bastante, gostava de fazer um dia, um trabalho nesta onda, ou participar, etc, etc. E ele, quando me mostrou a música, era a música era minha. Isso, acho que houve aqui um bocado a força do destino, a que as coisas também acontecessem. Uhum. Pronto, e basicamente é assim. Enfim, de facto, há coincidências, não é? Mas nessa altura já pensava em fazer um disco? Não, isto... já, não, claro. Uhum. Já. Aliás, eu antes de ceder essa música para a coletânea já tinha um álbum feito, que nem foi o álbum que saiu para a rua, porque eu sempre tive essa mania de, enquanto fiz este percurso, chegar a um editor e assumir-me como cantor e produtor, fui fazendo várias maquetes minhas. E nessa altura tinha uma maquete de um álbum quase pronta, e a coletânea fez-me a proposta de introduzir uma música lá, e eu escolhi o tema que é o Vem Cá, que é o número 4, que eu canto com o Nuno Guerreiro também. Uhum. É um bocado por homenagem a esta nossa encontro assim pelo destino, que eu escolhi que esse tema fosse cantado por ele também. Sim, anda, vai, junta-te a mim. Eu não consigo mais ficar assim. Baby, atende o telefone, vem sair comigo esta noite, por favor. Pois a lua está sentida por não ver o nosso amor. Vem dançar comigo, vem gritar de alívio. Sei que tu vais querer outra vez. Crazy love vai acontecer. Eu e tu na praia te derreter. Vou te abraçar, vou te levar, vou te dizer tudo e tu não vais esquecer. Consigo mais ficar assim. Anda, vem, junta-te a mim. Eu não consigo mais ficar assim. Crazy love vai acontecer. Eu e tu na praia te derreter. Vou te abraçar, vou te levar, vou te dizer tudo e tu não vais esquecer. Baby, faz sentido, pra que nos negar? Baby, vem comigo esta noite dançar. Baby, faz sentido, pra que nos negar? Pra que negar nosso amor? Oh yeah. Pra que negar nosso amor? Junta-te a mim, junta-te a mim. Eu não consigo mais ficar assim. Anda, vai, junta-te a mim. Eu não consigo mais ficar assim. Agora é assim, no momento que tem o disco montado, não é? Como é que se chega a uma editora como a Universal? Houve um amigo pelo meio, foi o Tiago que se apresentou às portas do Tosé Brito e disse: sou eu, tenho isto, querem-me representar? Quer dizer, isso foi tudo um processo muito engraçado, porque tive uma reunião com o Tiago Palma, do AR da Universal. Uhum. E ele veio numa maquete de 4 temas. E ele ouviu e gostou bastante. E perguntou se eu tinha mais. Eu disse: tenho a maquete do álbum todo aqui comigo. E fui buscar ao carro e ouvimos o álbum todo. Durante a audição do álbum todo, expliquei-lhe o porquê de ser assim e expliquei-lhe um bocado a história daquele tipo de trabalho. E pronto, e ele depois teve uma reunião com o José Brito Eu fico bastante grato das coisas terem todas acontecido com naturalidade mais uma vez. Parece que foi mais um degrau da minha carreira, mas que consegui transmitir aquilo que queria. Não posso dizer que a minha luta com editores tenho sofrido bastante, tenho levado muitos nãos. Não, porque eu nunca procurei, entende? E se tivesse levado um não, o que é que se ia apresentar? Deve ser muito doloroso para um artista preparar um trabalho todo e depois, independentemente da desculpa que se der, não é? Ou porque não podem assinar mais, ou porque não têm dinheiro, etc. Acho que é sempre, custa bastante. Eu não sei se, mais uma vez, o destino me fez esperar até a hora certa de apresentar o meu trabalho. Eu acho que tudo tem o seu timing na vida. E eu acho que é a explicação que eu tenho. Fui bastante paciente estes anos todos a trabalhar o meu álbum. Porque o álbum saiu agora não é por eu ter acabado agora, não é? Eu neste momento posso dizer que tenho cerca de 3 álbuns quase prontos. Mas acho que foi tudo uma questão de tempo, de apostar e pronto, acho que aconteceu tudo na hora certa. Estes temas têm quantos anos? Por exemplo, o Vem Cá é um tema que tem 4 anos. O Verão Chegou, quer dizer, 3-4 temas já são temas que eu repesquei. Uhum. De coisas, mais antigas que eu tinha. E já teve a oportunidade de os treinar antes, em discotecas, eventualmente, não? Quando digo treinar, é levá-los ao público, ver a sua reação. Não, só o Vem Cá, é que pá, teve um airplay a nível de internet. Uhum. Fantástico, quando fui na coletânea. E milhares e milhares de pessoas do norte e sul do país tinham a música com outro nome, que era Dá-me o Teu Mundo Outra Vez. A música era tocada a fechar discotecas, em bares, em lojas de roupa. E pronto, e quando o público percebeu que esse tema era meu, pronto, está tudo ansioso que esse tema saia como single para a rua. Qual a reação, já agora, digamos isso, até para as pessoas perceberem, de quando vai num sítio qualquer, não é? E ouve um tema seu? Qual é a reação da... A reação é... Se calhar que cada vez mais lhe acontece isso, naturalmente, não é? Ah, sim, e rádios, etc. Epá, é perfeito. É aquela sensação de missão cumprida. Mesmo. É, por acaso, fica-se assim bastante nostálgico quando isso acontece, porque também parte da minha humildade, tipo, quando eu ouço em qualquer lado a música, é ficar gratificado por tudo ter acontecido, e é sempre uma sensação única. Percebemos agora que tem alguma facilidade de escrita, não só da música como da letra, não é? Uma vez que diz que tem em arquivo 3 álbuns, não é? Ah, sim, mas em letras então ainda se passa 3 álbuns. Tem sido porque o meu passatempo, quando não estou na vida artística, é a fazer música. Quando não estou a ensaiar ou a gravar ou a compor, no meu tempo livre estou a fazer música, porque a música é uma doença mesmo. E outras coisas? E estudos, até uma pessoa nova ainda? Uhum. Os estudos foram relegados para um segundo plano? É, foram. Os meus horizontes... Ou seja, assumiu muito cedo o que queria, não é? Ah, sem dúvida. E isso não foi mesmo por capricho, foi mesmo aquelas forças da natureza, mesmo. Se não fosse isto, o que é que estaria a imaginar que o Tiago seria? Epá, eu joguei... São perguntas, eu sei que são perguntas complicadas, não é? Porque não pensou, mas... Eu sempre fui jogador de futebol, eu joguei no Odivelas, joguei no Sporting. Uhum. E pronto, e essa era a carreira que estava mais ou menos pré-definida para a minha vida. Só que a música, a dança e todo este ambiente artístico é que me deixou também a saída do futebol, por isso... Eu acho que se não fosse cantor era futebolista. Uhum. Enfim, de algum modo ligado às artes, não é? O futebol, sim, não deixa, o futebol não bem, bem executado é uma arte. Era um ponta de lança, então havia bastante arte. Ora bem, perdeu-se se calhar então um TT conhecido noutras andanças, não é? Quer dizer, dizem que sim, quem me acompanhou, quem dirigia, mas eu vivo o dia de hoje e o que o futuro vai oferecendo, e estou contente com isto. Enfim, é preciso sentir o beat, não é? É um bocado isto. Ora bem, falando das participações e falando da apresentação de um disco universal, até tendo em conta aquelas referências que há pouco já falou aqui, Boyz II Men, Michael Jackson, não é? Seria de esperar que eventualmente apresentasse um disco à editora em inglês. Isso não sucedeu porquê? Há um gosto particular a apresentar isto em português? É possível, pois, fazer música assim em português? É isso, porque o desafio maior meu desde sempre era fazer isto em português. Porque, não, tipo, sempre pensei, temos que conseguir fazer R&B, cantar, porque o R&B tem aquela particularidade, não há uma métrica sempre igual ao cantar um tema. É um tema, é uma métrica que vai do rápido ao lento e ao intermédio numa estrofe. É muito personalizado a métrica do estilo da R&B, e o desafio foi sempre fazer em português. Um dicionário gigante que nós temos, com palavras para tudo, metáforas para tudo, e pá, sempre o meu desafio foi criar o álbum em português, porque também sou português e queria que as pessoas sentissem esta musicalidade em português. Claro que em inglês, eu tenho temas em inglês, até, aliás, tenho um dueto com um em inglês que não saiu no álbum, que eu consigo perceber que aquilo tem uma sonoridade muito mais fácil de se de assimilar, não é? Porque os nossos ouvidos também já... O nosso dia-a-dia, a nossa cabeça já está um bocado mais... treinada para o anglo-saxónico. Uhum. Mas foi mesmo um desafio mesmo e... Não, tipo, sou português, canto em português e as pessoas têm que sentir isto em português. Mas ainda bem que o fez, ainda bem que o fez. Não... Portanto, seria de esperar, eventualmente era ao contrário, começar em inglês e eventualmente depois vir uma incursão no português. Enfim, assumiu isto, o que também torna de algum modo mais fácil ao público, por sua vez, tentar captar a letra para sentir que não é só o beat, né? Que há aqui uma mensagem pois a passar. É isso mesmo. Ora bem, agora em termos de produção musical, o TT tem, portanto, o Tiago entra aqui na parte de programações, teclados temos também aqui o Inferno de Sousa, mas depois vai buscar coisas como, e vincado, né? Guitarras, baixos e violinos até. Uhum. E essa é uma ideia logo sua de princípio ou surgiu mais depois para a própria editora? Não, foi sempre, porque assim, eu fiz a produção toda do álbum, não é? E a parte criativa toda do álbum, inclusive uhum. guitarras, baixo e violino. Uhum. Agora, eu depois queria buscar um bocado a sonoridade acústica dos instrumentos. E foi por aí que eu tive este convite aos músicos para darem-me aquele balanço mais acústico. Eu poderia ter usado o álbum todo... Tecno, não é? É isso, ou todo o acústico, mas não, gostei de, é uma fusão que eu gostei de usar. E pronto, a música é mesmo isso, é mudar e inovar, fazer coisas novas. As sonoridades vão sempre alterar-se e é isso que se... É isso que enriquece um disco, não é mesmo? É isso. Porque pronto, é mesmo por aí. Acho que... Agora, aproveito para nos apresentar os músicos que o acompanham então nesta aventura. Como banda ou quem... Sim, sim, os que executaram o taco no disco, que não sei se são esses que o acompanham ao vivo. Não são. Excepto o Ivan, que ainda continua. Uhum, os teclados. Porque todos os outros foram, digamos, músicos de estúdio. Foi o Pequeno, que é um excelente baixista. Uhum. Estamos a falar de Daniel Silva, não é? Diga? Daniel Silva. É isso. Uhum. E porque basicamente todos os músicos que participaram no disco são músicos que eu conheço de estúdio, de outros trabalhos, com outros artistas, e são aquele típico artista que... Artista, desculpe, músico, que só trabalha para discos, não, uhum. não faz carreira de palco. Não. Exato. Pronto. Agora, esta banda que eu tenho é uma banda toda recente. Uma banda falamos de ritmos urbanos, não é? Isso é parte da equipa de bailarinos uhum. Ah, ok. Mas pronto, em palco somos todos um grupo novo, inovador, com talento, com coisas novas para apresentar e para dar uma fusão bastante explosiva em palco mesmo. Portanto, ou seja, percebo que nos seus espetáculos há a hipótese de cada um brilhar, digamos assim. Há uma fusão, uma entrada do talento de cada um de vós. Eu tenho notado isso com os espetáculos que a gente tem tido, que eu noto que, pronto, eu sinto um enorme carinho e assédio pelos fãs e por quem gosta do meu trabalho, mas sinto que os músicos e os bailarinos também têm o seu momento, digamos. As pessoas não ficam só focadas em mim. As pessoas querem conhecer os bailarinos porque eles dançam, porque eles têm... Eles têm os seus momentos de palco. Há destaque para todos. E mesmo para os back vocals. Então é isso que foi mais uma coisa que eu sempre assumi de início, porque é um espetáculo num todo, não é só. Não quero que as pessoas vão só ouvir música, vão ver um espetáculo, vão ver gente bonita, gente com talento. Pá, e é por aí, as pessoas têm gostado da minha música. Tudo o resto eu gosto de abrangir a todas as pessoas que me rodeiam. Isso tem acontecido. E isso limita o número de espetáculos que eventualmente faça, porque se torna um espetáculo, não digo caro, mas não termo correto, pois as coisas não se medem assim, não é? Mas a gente também, como um grupo e como eu, visto que fiz o álbum todo e que o criei, que o escrevi, que o produzi e que a minha equipa de bailarinos também são pessoas autónomas como eu, não nos íamos limitar a isso, como é óbvio. Então temos vários pacotes de espetáculo, temos. Só com bailarinos, só com banda, e só com X números de bailarinos, ou com o pacote completo, pá, conseguimos levar a nossa música a qualquer lado, e dá para moldar, dá para gerir consoante o espaço, o tamanho. Qual é o espetáculo que mais prazer lhe dá? Num ambiente tipo discoteca, numa sala de espetáculos mesmo? Qual é onde é que acha que o tipo de produção que fazem melhor se encaixa? Se for já tem que ser um palco. Discotecas não. Discotecas é uma coisa mais pessoal. É uma coisa. Não, sim. Em pavilhão, cada espetáculo é o espetáculo que dá mais prazer, porque dá para criar toda a estrutura que se quer, a nível visual, porque a gente trabalha muito com video walls, com pá, e se for um espetáculo com um palco grande, com um PA bom, conseguimos reproduzir tudo aquilo que foi idealizado. A verdade é que quase todos os locais que a gente atua, não é, nunca conseguimos levar o pacote completo, entre aspas, não é? Porque não há condições, não há espaço. É pá, pronto. E por isso os espetáculos grandes são espetáculos que, uhum, que dá para recriar isso tudo. Isto é uma produção que demora quanto tempo, por exemplo, montar, tendo em conta todos esses aspectos que falou há pouco? É porque a gente chega, quando nós lá chegamos, já lá está tudo. Está tudo montado, não é? Sim. Enfim, alguém se encarrega disso. Mas, enfim, é um espetáculo cénico, não é? Portanto, não é uma coisa que chegar ali e montar uma bateria, montar um baixo, não é? E tocar a tocar, não é? Quer dizer, não demora muito mais. Porque sim, porque estão rotinados, não é? Esse trabalho todo de vídeo e tudo, isso é tudo trabalho nosso de estúdio, não é? As coisas vão para palco já todas sincronizadas, então não se... É, pronto, é sempre aquele alinhamento e não demora assim muito tempo, mas é um pouco mais do que o habitual. Agora, não é um espetáculo normalmente para as pessoas ouvirem serenas, não é? O próprio ritmo aconselha a isso, e se calhar a maneira como faz envolver o público aconselha que as pessoas saltem, dancem, não é? Sim, mas depois tem aquele lado que a pessoa acalma e que dá a mão à pessoa que está ao lado, ou ao namorado, etc. Porque é quando chega às baladas. Isso é o próprio da música, não é? Quando chega às baladas, ganha, nota que o espetáculo ganha logo, entra no outro mundo. E pronto, mas depois quando vem a parte da frase do centro beat, as pessoas sentirem a batida e dança este som e o lady deixa-te levar, etc. Quando entra esse tema, vamos fazer a festa, quando entra isso, nota-se o balanço no público, como é óbvio. Mas acho que há duas emoções bastante vincadas no concerto ao vivo, que é a festa e a parte do amor, a parte do relembrar coisas antigas, etc. Sabes tão bem o que sou, o que farei para ter-te um dia aqui, para ficar bem junto a ti. Baby girl, dá-me um tempo, please. Esse tudo à volta não importa, dá-me um kiss. Vem provar que a pista de dança nos vai poder juntar. Baby girl, eu sei, não sou. Não é muito, mas é tudo o que eu te dou. Nós somos iguais, yeah. Pra quê? Deixa-te de cenas. Esquece os teus problemas, girl. Baby, para pensar. Não é hora, não é sítio, não há tempo para girl. Girl, eu estou aqui. Há muito tempo que te quero aqui. Chego, tu não estás, acabaste de sair. Já não sei ficar. Mas quem me guia, quem me faz sintonizar. Este sou em ti. Para dançar para ti, para te respirar, yeah, yeah. Baby, stop onde vais. Não vale a pena fugir, baby, nós somos iguais, yeah. Deixa-te de cenas. Esquece os teus problemas, girl. Baby, para pensar. Não é hora, não é sítio, não há tempo para girl. Girl, eu estou aqui. Baby girl, vem para aqui. Vem dançar até ao fim. Este som, oh, yeah. Baby girl, vem pra aqui. Vem dançar até ao fim. Este som, nós sabemos que ela é vida. permanece no jogo da excitação. Não faz parte da sedução, partir um coração alheio. A mais alta a excitação, precisam de uma reunião ou eu meto no meio. Não sei qual é o receio, se no fundo amam-se na cama, tramam-se, mordem e não me chamam-se. É assim que isso bate, é assim que parece. Vosso amor é um facto, vocês não obedecem. E no fundo já aborrecem tudo aquilo que vos redeem. Já enervam, já chateiam, já não colhem nem semeiam. Qual é a vossa posição? Não marcam um encontro, só evitam um ao outro. Mas que raio de relação? Não entendo, nunca entendi. Chamam, pedem conselhos, eu vou e meto o bedelho. Nem sabes o que é melhor para ti. Queres continuar assim? Comigo não comes. Vai por mim, mulheres como aquelas, não apanhas aos montes. Tu sabes, tens que avançar e não passas pontos. Porque é sempre no mousse, ela é pura. Será sempre a tua? Continua a ser a tua. Agora vou fazer duas perguntas que já me disseram que são complicadas, mas eu arrisco sempre a fazê-las. Quem é que o TT gostaria? De quem é que gostaria de fazer uma primeira parte? E quem é que gostaria de convidar em Portugal para fazer uma primeira parte sua? Que de algum modo tenha afinidade e que se sinta bem. Gostava bastante de ter duas pessoas no mesmo espetáculo, distintas. Sempre daqui e Nuno Guerreiro. Uhum. Gostava, sei lá, de abrir o espetáculo de Sam da Kid, assim, uma coisa grande. Uhum. E o Nuno Guerreiro também é um... Pá, não sei, são duas senioridades que eu trabalho com eles e são duas senioridades que eu gosto bastante. Quando fala em Nuno Guerreiro, fala nele a nível particular ou fala na possibilidade não, de ser aula dos namorados? Aula dos namorados mesmo. Gosto bastante de ouvir aquele tipo de sonoridade, pá, um mentiroso, normal, etc. Sim, que é um excelente álbum. Aliás, tivemos a oportunidade de falar com o Manuel Paulo no início do ano, quando a acontecida do álbum, e é um álbum dos melhores que conheço de Aldos Namorados, ainda que sem João Gil, ou se calhar até por causa disso, mas é um excelente álbum. É diferente. Ganhou, ficou ligeiramente mais... Acho que entraram noutra etapa de Aldos Namorados. Exato. Mas acho que está com uma sonoridade muito, muito boa. Nunca sabe se não iremos ter um TT qualquer dia na Aula dos Namorados, a fazer uma versão qualquer, não? Nunca sabe. A vida está sempre a... Agora falta-nos dizer, internacional. Mas, só retomando aquilo do abrir ou fechar um espetáculo. A sério, são N artistas que eu respeito bastante e tinha muito prazer. Adorava partilhar o palco numa comunidade com a Marisa, com... Uhum. Entende? E pá... Dentro do seu espírito falou um pouco de música de fusão, não é? De música de fusão, portanto, apanhar vários estilos. Sim, sim. Porque a música é um bocado isso. Tipo, hoje em dia, eu noto que os grandes hits que se faz no mundo, e hoje em dia os maiores hits, assim, assumidos, está no mundo, não sei se partilhar a mesma opinião, que é o R&B e o hip-hop. É Beyoncé, é 50 Cent, é Cristina Aguilera, não é? São aqueles que nos criam assim um hit, assim numa semana para a outra, o mundo todo ouve. Sim, é The Weasel que é em Portugal, é... Pois, pronto, está este campo é, se calhar... O em si, para não ficar só por The Weasel, é um conjunto, de facto, de sonoridades que conseguem chegar facilmente ao público também. É, é preciso ver que nós... os jovens estão ávidos desse tipo de música, não é? Pois. Da festa. É. E nota-se que... Não, este estilo musical não está a levar só a sonoridade que devia ser, não é? Nota-se que o 50 Cent foi buscar coisas árabes e que os The Weasel fazem um hip-hop, rock, pop... Pá, quer dizer, por acaso, é um vou-lhe dar um exemplo até para ajudar, se não se importar, que é o tema O Que Deus, de OCC, que vai buscar um tema do primeiro álbum dos Madre Deus, portanto, de 86, julgo, o álbum, portanto, eu era um rapaz novinho ainda, dos Dias das Madre Deus, portanto, e que está excelente, para além da letra ser das letras mais engraçadas que conheço, em termos até de reflexão. Pois é, isso é... Pronto, acho que a música que o R&B e o hip-hop ganhou... Não, é, como é que eu ia te explicar? Por causa dos samples, que as pessoas usam os samples de cantores de 1950, 60, 70, as pessoas vão buscar sonoridades a todo o lado, então perdeu-se aquele estilo. O hip-hop é isto, ou é aquilo. Não, hoje em dia Já nada é tão linear, não é? É isso, pá. Uhum. As pessoas vão buscar influências do que quiserem, do que por acaso ouviram na rádio, ou o CD que tinham em cima da mesa, pá, é assim. E acho que é por isso que a música agora teve também outro, faltou a ter um grande boom. Uhum. Aliás, este, do R&B, do hip hop, parece uhum. que veio abrir outras portas. Este ano tem havido produção, até em Portugal, e se calhar até essencialmente em Portugal, produção muito boa a nível de musical, portanto, e com uhum. vários elementos de fusão, como há pouco falávamos. É isso mesmo. Tiago, olha, agradecer-lhe a oportunidade que teve, okay. mas agradecer-lhe de facto esta entrevista, esta conversa que teve connosco, desejar que este Centro Beat chegue às pessoas e que esses álbuns que estão em carteira, que tenham sucesso idêntico ou melhor, se possível. E da parte da Rádio Boa Nova, que disponha sempre essa porta para fazer chegar às pessoas. Ok. Em ti, corro o caminho da estrela, jornada sem fim. Ouço o silêncio que me escuta ao passar. Vejo-te na lua, não consigo te alcançar. Espero que a noite te traga a mim, faça com que o mundo me leve a ti. Espero que saibas do que és capaz. Anda bem comigo, não olhes para trás. Peço-te que paras, vem comigo. Eu sou teu amigo. Eu contigo sou capaz de ver o infinito. Sou capaz de ver que tudo pode ser melhor. Dá-me um toque, dá-me um beijo, dá-me o teu amor. Ao som da tua voz até sem te ouvir falar, encontra a nota certa, só contigo sei tocar. Tu és a pauta que eu quero ter para mim, princesa, tu és tudo aquilo que eu sempre quis. Traga a mim, faça com que o mundo me leve a ti. Espero que saibas do que és capaz. Anda, vem comigo, não andes para trás. Pensando se vale a pena apostar ou não, aposta na razão do teu coração. Anda, anda, vem gostar de mim. Não olhes para trás.